Hoje eu acordei para sorrir e mostrar os dentes. Hoje eu acordei para matar o presidente. Hoje tem festa, ela vai tá, eu vou, vai ser perfeito. Eu vou fazer o que você jamais teria feito. Hoje eu acordei feliz, sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Hoje eu acordei feliz, sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Só não quero. Sexo é bom, amor, melhor os dois, então perfeito. Eu vou fazer o que você jamais teria feito. Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis. Só não quero. Eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, sempre.